Rádio Princesa, 72. A Polícia Federal prendeu um dos maiores traficantes de animais silvestres do Brasil, o Zé do Bode. Leia neste sábado em osul.com.br ou baixe o aplicativo. É grátis. Princesa, saudade. Hoje estou tão triste, eu precisava tanto conversar com Deus, falar dos meus problemas, também lhe confessar tantos segredos meus, saber da minha vida. Perguntar por que ninguém me respondeu. Se a felicidade existe realmente, ou é um sonho meu? Meu Deus. Queria tanto conversar com Deus nestas horas tão tristes. Só Deus me ajudaria a esquecer você. Mas sei que estou errado. Sou eu quem devo os meus problemas resolver. Meu rosto está molhado, de lágrimas cansada, de chorar por você. Meu Deus, não sei rezar, perdoe por favor, perdi meu Princesa, 7:16. Princesa, saudade.